diz que eu não te fiz feliz, que eu não te dei amor, que eu não te dei prazer. Diz que eu nunca te quis e que eu te maltratei e até te fiz sofrer. Nunca dei pra ninguém tanto amor, tanta paixão. Pra você me doei e entreguei meu coração. Pensando em você, esqueci da minha. Deixei minhas amigas me reclamar. A minha existência estava tão escondida. Só havia você pra eu me dar. Diz que eu não te fiz feliz, que eu não te dei amor, que eu não te dei prazer. Diz que eu nunca te quis. Deixei minhas amigas me reclamar. A minha existência estava tão escondida. Só havia você pra eu me dar. Diz que eu não te fiz feliz, que eu não te dei amor, que eu não te dei prazer. Diz que eu nunca te quis. E até te fiz sonhar.